Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos ao Nintendo 3 número 191, mais conhecido como podcast de previsões 2020. Eu sou o seu host Jeff, porque o Mario... Porque eu faço esse rosto melhor que o Mario. Oh, e comigo eu estou com o Lucas e o Jovão. A primeira coisa que eu queria perguntar é: quem que vocês acham que ganhou ano passado? Eu não posso chutar isso. Eu tenho certeza que eu não ganhei. E você acha que você foi bem ou não? Eu acho que eu fui bem mal. Você tem a pontuação de cada um aí, ô Jeff? Tem. Ah, então a gente vai querer saber essas respostas aí. É, de 66 pontos possíveis. A ordem foi Jomon com 15 pontos, Lucas com 12 e Mario com 11. Nossa, de 66? A nota de corte tá baixíssima. Tá mais fácil passar em medicina na USP, né? Estudando uma semana. Nossa, mano, 16, velho. Ó, mas eu tô feliz que eu não tô em último. Caramba, achei que eu tinha sido bem churumento nesse negócio. Pera, eu tirei 15 de 66, foi isso? Isso. Nossa, aí foi o vencedor. Parabéns, eu achei que as... Nossa, mano. Parabéns pra você. Que ridículo. Qual que é o prêmio, Jeff? Eu não sei, eu mando alguma coisa que vocês do Japão. Acho que... É um parabéns. Esse é o prêmio. Um cartão de parabéns pelo correio, só, né? Só que o prêmio é proporcional à nota que vocês tiraram, né? Assim, faz alguma coisa bem baratinha, que 15 de 66 é um performance meh. Enfim, eu só queria falar que o Jumon tá de parabéns, porque eu fiz uma sacanagem, eu pedi o segundo e o quarto DLC de Smash, o Jumon, ele chutou o Hero como quarto, na verdade foi o segundo, mas eu dei uma pontuação por pena pra ele, e o Lucas, eu achei incrível que o desejo dele meio que se realiza, porque quando ele pede um Majora's Mask... Ele ganhou quase isso. Ele ganhou um Breath of the Wild 2. Caraca, meio sombrio, né? É, eu fiquei... E o Mario, ele ficou em último porque ele acha que tudo vai lançar. Ou seja, o Mario podia ganhar do Lucas bem fácil, só que ele decidiu falar que todos os jogos vão lançar e quebrou a pontuação dele. Ah, tinha perca de pontos, não sei? Não tinha perda de pontos, mas eram pontos fáceis. E, tipo, não tem como você falar que tudo vai lançar se você fala, sei lá, 20 jogos vai lançar. Ah, tá, justo. Esse ano, a gente tá aqui, pelo menos eu tô aqui aprimorando, tá? Isso aí é um quiz em andamento. É, eu vou colocar a pontuação, vai ser a mesma do ano passado, vai ser respostas de sim ou não vale um ponto, respostas que eu dou alternativas vale 2, e respostas de dissertação, coisa livre, vale 3 pontos. Dessa vez eu quis diferenciar um pouco, eu fiz por não nível de dificuldade, até porque eu caguei demais no nível de dificuldade, eu separei as coisas por categorias. 10 categorias que eu vou apresentar a primeira. A primeira categoria, o mais chato primeiro, né? Então vamos falar sobre Pokémon. Primeira pergunta, Pokémon 2020, Next Gen, Sword and Shield 2, terceira versão, Let's Go 2, remake da quarta ou ano sabático? Ano sabático e fogo. Eu chuto uma terceira versão. Eu vou com Diamond Pearl 2. Segunda pergunta na categoria de Pokémon. Spin-off. Tirando o Detective Pikachu que vai ser anunciado, me falem um spin-off de Pokémon que vai acontecer e me dá a plataforma. Eu vou te dar eu vou dar só um exemplo que eu coloquei. Pera, aqui. Não precisa dar exemplo, Jeff, porque acho que você vai usar o que eu vou falar, velho. Então vai. Eu chuto Pokémon Trozei no mobile. Já tem? Eu não sei. Não tem, né? Tem no 3DS de graça. Que eu saiba no 3DS. Então tudo bem, agora vai ter pro mobile com os Pokémon do oitavo também. Eu vou, assim, eu vou com um pouquinho de desejo pessoal. Eu queria um novo Mr. Dungeon, primeiro pro Switch. Vai ser mobile. Opa. Também. Pô, Lucas, Meu exemplo era impossível de ser copiar, Jumon. É Madcap Jump 2 no Switch. Ah, tá. Eu não ia. Mas eu falei que o Mr. Dungeon também é outro jogo que vai pro mobile e o Lucas fica triste. Pokémon Sword and Shield vendeu 6 milhões de cópias até, sei lá, até novembro, não sei. É, quantos milhões vocês acham que eles vão, que vão vender até setembro de 2020? Isso aí pode chutar, quem se aproximar mais do número. Eu vou fazer aquela regra daquele preço tá certo, tá? Se alguém estourar, tá fora. Pera, então não pode chutar mais, tem que chutar menos. Vai ser quem tiver mais próximo, mas se os dois tiverem, sei lá, na mesma distância, quem tá em cima perde, velho. Entendi. Então, 6 milhões agora. Isso. Só pra critério, critério de base, o jogo mais vendido tá com 20 milhões, né? 19 milhões, que é Mario Kart. Eu acho que 8 milhões e meio. Você é um cara bem de boa. Eu chuto 9 milhões. Eu acho que vocês chutaram baixo, mas tudo bem. Então, no caso, ganha. Porque ele chuta em cima. Eu acho que Pokémon vende mais que Breath of the Wild. Que Mario Odyssey. Mario Odyssey tá com 15, velho. Ah, eu não acho que chega tanto assim. Eu não sei se Pokémon tem essa abertura. Nesse ano, a Pokémon Company, ela investiu muito, sei lá, nos Pokémon Centers. Ela revitalizou vários aqui no Japão. Abriu o Pokémon Center em Shibuya. Abriu o primeiro Pokémon Center na Ásia, fora do Japão, que foi em Singapura. E abriu a loja temporária em Londres. Eu gostaria de saber qual a próxima cidade a receber um Pokémon Center. Eu chuto... Cidade? Oh, meu Deus, qual é a capital da Austrália? Mas é lá. Não sei qual é, minha geografia está falhando. Mas é temporária? Temporária, temporária. Fora do Japão, só temporária. Nos Estados Unidos tem loja coisa, tá? Só... Então falei besteira, mas continua sendo temporária. Tá, eu vou fazer um chute... Vou chutar mesmo, vai. Na Alemanha, uma temporária. Boa. Se eu respondesse essa pergunta, eu ia falar que a Pokémon Company investiu na Ásia, em Singapura, num aeroporto. Eu acho que o meu próximo chute seria a mesma coisa, sei lá, no aeroporto do Qatar, que eu fui lá e é imenso, então eles podem repetir a mesma coisa, tipo, pega os turistas que tá vindo passeando no Japão, ou passeando, indo pro, ou voltando, e fala, joga um Pokémon Center aqui, que o pessoal tem muito dinheiro. E pra finalizar a categoria Pokémon, isso aqui não é uma pergunta. Eu só vou colocar, acho que todo começo do ano também envolve desejos. Então, aqui é a categoria livre. Me fale um desejo que vocês têm para Pokémon para 2020. Pode mandar, Lucas. Um desejo que eu já mencionei, na verdade, é o Mr. Dungeon. Eu gostei bastante do Super Mr. Dungeon 3DS. Aquele Gates of Infinity que veio antes eu achei um pouco fraco. Eu tenho receio de, se sair Mr. Dungeon Switch, o primeiro também ser fraco e ter que esperar sair outro. Mas o meu desejo é que saia um tão bom quanto o Super Mr. Dungeon ou Explorers of the Sky. E eu vou ser mais bobinho e eu espero que eles usem os modelos de Pokémon Masters e façam um Pokémon World Championship no remake de Diamond Pearl. Caga com a Battle Prompt, ele faz a mesma coisa que tinha o Nova. E o meu seria o remake do minigame do Lickitung do Pokémon Stadium pra 8 pessoas. Acho que aquele. Comer o wasabi com o Lickitung é muito divertido. E agora em HD, nossa senhora. E tem que ter a voz daquele carinha gritando lá também. eu não reclamaria de um jogo pro Switch com todos os minigames versão HD ou mais minigames, a lá os minigames do Stadium. Sinceramente, eu acho que até muita come muita bola não lançarem esses minigames. Ah, você não falou do Magikarp Jump, Jeff? Vai ter aquele minigame lá de pular com os Magikarp no contador. Mas vocês gostam do Poké Park? Que eu acho que o Poké Park são os minigames tão bosta, velho. Poké Park eu não gostei. Eu não gostei porque tem modo história no meio. Eu nem cheguei nos minigames. Eu só vi vídeo e pareceu bem fraco mesmo. Vamos para a próxima categoria. Categoria Switch Online. Essa pergunta é específica pro Jomão, vai. Os vouchers vão voltar pra América do Norte, sim ou não? Não. Eu não posso responder essa aí, né? Não pode? Não pode, pô. Ele tava só falando comigo. É um desejo meu que voltaria, mas não vai voltar porque, sei lá, velho, Nintendo América é idiota. Então, só pra ser do contra e ter uma competição aí, eu vou falar sim. É, eu achei que o Lucas ia falar, vai por um mês, sei lá, por uma semana. Segunda pergunta, vai. Além do NES e do Super Nintendo, vai aparecer jogos de outros consoles no Nintendo Switch Online? Eu acho que não. Eu também vou votar no não. E última pergunta, acho que talvez a mais interessante. No ano de lançamento, a Nintendo lançou os jogos de NES. No segundo ano, o incentivo para reassinar foram os jogos de Super Nintendo. E qual vai ser o incentivo, sei lá, setembro de 2020, que a Nintendo vai falar? A gente cobra $20 aqui para você assinar. O que eles vão dar, especificamente no Direct de setembro, para você pagar de novo aquela porcaria? Eu acho que a Nintendo vai dar mais jogos de Super Nintendo, sei lá, ela vai colocar um jogo que era pra ter, sei lá, um Earthbound 1. O Earthbound, no caso do Super Nintendo. Ela vai colocar e vai falar, olha só, esse jogo aqui é muito legal, ela vai colocar algum jogo, sei, Donkey Kong Country, alguma coisa assim, e vai falar, ó, tá valendo. Porque eu acho que os títulos mais pesados ela vai ficar anunciando em Direct e ela vai usar isso por gordura. Eu também acredito que seja por conta-gotas o negócio. Eles vão colocar aos poucos os jogos, mas sempre tem que ter alguma coisinha pra chamar atenção. É que eu não consigo pensar num jogo, mas eles vão lançar alguma coisa estilo Tetris 99. Eles vão pegar alguma franquia, vão mudar de algum jeito e vai tornar disponível pra quem assinar o Switch Online. Eu posso falar o que eu pensei agora? Eu não vou dar essa resposta, mas qual seria a resposta correta? Diga. Game Boy. O tijolão vai aparecer lá. Eu não sei. Eu acho que não. Sabe uma coisa que eu acho que pode acontecer? É aqueles jogos de Wii U, acho que também lançou no 3DS. Eles poderiam lançar Ultimate NES Remix como incentivo. É, lançou no 3DS e eu não sei se é incentivo suficiente isso, sinceramente. Eu não duvido não. Aparecer. Agora vai ser o SNES Remix. Aí ia ser mais legal. É, ou poderia ser os dois, né? Acho que você lança com o NES e fala que o Super NES tá vindo. Não precisa ser, não. Precisa gastar dois tiros na mesma coisa. E um desejo pro Switch Online? Não vale desejo do tipo, gostaria que o online funcionasse, tá? Porque isso aí desejo impossível também não, velho. Olha, sinceramente, eu gostaria que eles dessem mais oportunidades de jogar alguns jogos por tempo limitado, sabe? Que nem quando eles ofereceram o Captain Toad e até Mario Tennis. Porque eu não tô comprando todos os lançamentos agora. Tem alguns que eu deixo passar. Aí, por exemplo, se eles soltassem o Yoshi Crafted World pra jogar por uma semana. Pô, eu ia pegar, zerar uma semana e acabou, fechou. E não só pensando em mim também. Acho que quanto mais jogos estiverem disponíveis pra galera jogar um tempinho, já ajuda. E eu gostaria de jogar Nintendo 64 Switch Online. Porque é difícil achar algum lugar que rode bem o Nintendo 64 fora o Nintendo 64. E eles não estão lançando o Mini? Então lança aí no meu Switch Online. Mas não vai acontecer. Mas é o desejo. É, eu tô com o Jomon também, porque sou fãzinho, fanboy de Nintendo 64. Acho que eu não consigo não fazer outro desejo quando esse negócio não aparecer. Enfim, próxima categoria. É a categoria que eu falo a Nintendo. Nintendo quer ser Sony, ou não sei. Jogos anunciados antes do tempo. Eu vou falar as alternativas, aí depois eu vou comentar os jogos, aí vocês falam qual jogo encaixa em qual alternativa. Alternativa A é que lança em 2020. Alternativa B é que recebe uma janela de lançamento. Tipo, por exemplo, se ele for anunciado para, sei lá, primavera de 2021, eu conto, sei lá, nessa categoria. Alternativa C, ele recebe um trailer e, tipo, uma data merda do tipo 2021, que você sabe que pode atrasar pra 2022. Ou alternativa D, que não será mencionado. Primeiro jogo, Metroid Prime 4. Eu acho que ele encaixa na última, que não vai nem ser mencionado. Eu também, eu tô chutando. Não, vai, eu chuto 2021. E 2021, tá, eu vou deixar assim. Bayonetta 3. Esse eu chuto pra 2020. Etapa, esqueci agora. Vai ter uma janela em 2021. Zelda Breath of the Wild 2. Uma janela de 2021. 2020. Xenoblade Definitive Edition. 2020. Sai em 2020, esse com certeza. E Shin Megami Tensei 5, só pra... Eu faço essa pergunta várias vezes, porque uma vez o Jomon vai errar. Aí eu vou rir. No Ocidente ou no Japão? A pergunta é... É, tanto faz. Se lançar no Japão primeiro, tanto faz. Então, porque a partir do momento que lançar no Japão, vai demorar 6 meses pra lançar aqui. Então, vai sair aqui em 2021. Ou não, não vai. Mas eu gostaria. Eu coloco na categoria que não vai nem mencionar. É, isso aí acho que não tem muito o que comentar, vocês não falaram nenhuma asneira Metroid Prime agora, então... Eu me segurei dessa vez. É, aí se for, a gente, todo mundo fala assim, nossa, que merda. O Lucas do passado era mais esperto que o atual, né? O Lucas emborreceu, o Jeff é idiota, enfim. Vamos para a próxima categoria. Categoria DLC de Smash, porque cada anúncio de Smash é um evento. Vamos lá, eu vou pedir 5 personagens que vocês acham que vão sair. É, eu tô levando em conta aqui que não foi anunciado o 5º personagem, pelo menos na data que a gente tá gravando, tá? A gente tá gravando um pouco no passado, porque... enfim, problemas. Eu pedi 5 personagens e... que vocês acham que vão sair pra Smash Bros. Eu não vou escalar. Vamos mandar os 5 de uma vez? Vai. Pode mandar os seus, hein. Tá, pera, quais vão sair? Isso, depois eu pergunto qual vocês desejavam que saísse. Beleza, os que vão sair vai ser a Cosmos, o Master Chief, o Ryu Hayabusa. Ah, e os outros dois, mano, sei lá, o Steve do Minecraft e algum personagem de Pokémon. E por incrível que pareça, tá muito parecido com o meu. Eu coloquei o Ryu, Hayabusa também, Steve, Pokémon, e acho que os dois diferentes é o Crash Bandicoot e o Byleth. Eu discordo você no Byleth. Eu acho que tem muito fã da Edelgard aí que vai colocar ela. Pode ser. E é interessante achar que o Jomon acha que a Nintendo só vai continuar, sei lá, tentando fazer amiguinhos, né? Eu boto muita fé, tanto que eu coloquei o Pokémon só porque é meio que... O padrão, assim, mas o Pokémon que eu mais duvido dos meus, pra piorar. Eu também, eu acho que... meu voto aqui foi torcida, eu acho que... Eu quero que o Master Chief, o Ryu... eu tô muito triste com aqueles Spirits do Resident Evil, eu nem consegui fazer essa lista direito. então, os Spirits do Resident Evil destruiu bastante. Destruiu mesmo. Tá, agora o sonho é livre, cria aí o Fighter Pass de vocês. O inverso, só você primeiro. Beleza. Eu quero Paper Mario, Monster Hunter, pode ser com 2 skins lá, tanto do cara como da mulher, com um set aleatório, pode ser Giant, enfim. Rex e Pyra, Rhythm Heaven, pode ser o Chorus Kids lá, o Karate também, e o Byleth, eu queria que tivesse. Resposta certa era Cloud, Lucas. Então, me impressiona o Lucas à parte, me impressiona o Lucas gostando tanto do Byleth. É, porque é o mais fácil ter, né, tem as 2 skins lá. Vai ser que nem o Robin. Não, mas aí é seu desejo, foda-se, o que é mais fácil de ter? Ah, eu gostaria de ter, porque eu joguei com ele no jogo, então eu gostaria de jogar com ele no Smash. Não, eu vou falar os meus, Os meus são a Cosmos, a Rainbow, de Toho, a Tracer, de Overwatch, Edelgard, ou então a Edelgard com Cloud e com Dimitri, fazendo ali um Pokémon Trainer, e o Akira Horde, de Astral Chain. Ô, louco. Que é O e A, né, porque são os irmãos com o mesmo nome. Jomon tentando enfiar a Astral Chain goela abaixo, né? A gente precisa fazer, né? Lembrando que no momento que a gente tá aqui, agora, a gente não tem nem Spirits de Three Houses e nem Spirits de Astral Chain. Então, a gente tem Spirits então, até de Resident Evil. Mas então, o sonho é livre, mesmo com Spirits, o sonho é livre, isso aqui é pessoal. Não, sonho é livre, mas eu só tô dando uma justificativa pro meu sonho. Meu sonho pode ser real. Pode ser mais real que a minha admiração, papera. Eu fico triste que ninguém falou do Waluigi, porque eu sou fã do Waluigi. Waluigi, Honey Queen, porque eu já citei nos casts anteriores. Joanna Dark, porque ela tem vários costumes legais. Aí depois, sei lá, meu personagem favorito faria Mevossauri. Então, como aqui é desejo, a gente encaixa essas coisas onde quiser. Aí o último personagem esquisito, personagem estranho, sei lá, Uncle Griff no Smash, acho que... Porque não pode botar o Uncle Griff? Quem? Ué, o protagonista, de Star Fox Guard, ou ele, ou o Rusty e seus 10 filhos de Rusty Real Deal Baseball de 3DS. Acho que ficaria um bom pacote, eu pagaria $50 esse pacote. Enfim, vamos para a próxima categoria, categoria, sei lá, plástico caro. Categoria hardware. Primeira coisa que eu queria perguntar é novo modelo de Switch. Vamos só considerar que se aumentar mais bateria não é novo modelo, tá? Novo modelo é só se, sei lá, eles mudaram, colocar alguma coisa no nome. Porque, sei lá, o Switch com a bateria anterior e com a bateria mais forte não tem diferença. Vai sair sim ou não? Eu acho que não. Eu vou votar sim, eu vou colocar que é o Switch Lite Lite. Que seria o quê? Que é mais for kids do que o Switch, é mais barato ainda. Não sei o que, eles vão tirar. Eles vão tirar a entrada de cartucho. Não, uma de PSP Go. Nossa. Ou aquele... Microsoft também lançou um... All Digital Edition. É um Xbox, sem entrada pra mídia. Pode ser um desse aí que é pra criança mesmo. É, o único problema é que criança gosta de comer cartucho, então acho que... Tem gosto ruim, mas o Switch não tá gosto bom. É, acho difícil a criança entrando na internet baixando o jogo, mas tudo bem. Próxima pergunta, modelo de mini Nintendo 64 ou Game Boy? Sei lá, próximo modelo mini da família Nintendo. Eu acho que não vai ter de novo também, porque eu acho que passou a febre, sei lá. Eu também chuto isso. E a pergunta que sempre vai ter enquanto tiver quiz aqui, enquanto eu fizer o quiz, que é cor de Joy-Con ou Switch Lite? Vocês podem falar qualquer um dos dois. Não, pera, você tá perguntando se vai ter ou você tá perguntando pra falar uma cor e um tema específico? Não, qual vai ter? Ah, qual vai ter? Se tiver, qual vai ter? Vai ter um Switch Lite Animal Crossing lá com aquelas porcaria, aquele símbolozinho de Animal Crossing. A folhinha, a maçã, o Bell, eu acho que vai ter, de Animal Crossing também. Tem muita gente que talvez compre Switch pra jogar Animal Crossing. Na verdade, eu pedi cor, tá? Vocês me deram edição especial. A cor Animal Crossing. O que é a cor Animal Crossing? A cor, não sei. Você procura lá no RGB e aí procura Animal Crossing ali. Aí vai estar lá a cor Animal Crossing. Eu acho que cor de Joy-Con já não tem tudo, já praticamente. Não tem branco nem preto. Então vamos de branco e preto. Infelizmente, como eles não gostam de lançar duo branco, né? Vai ser branco e preto. Aí se for esquerdo preto, direito branco, aí eu invalido a resposta do Lucas. Falou na conversa. Pô, é sacanagem, meu. E agora vamos pra desejo. O que vocês querem? Qual pedaço de plástico que vocês querem que a Nintendo lança e vocês vão ficar felizes de comprar? Eu amaria o Nintendo 64 Mini. Esse eu compraria, seria o único Mini que eu compraria no lançamento. Como eu não compraria mais um Switch novo, assim, o que eu precisava de controle, provavelmente, eu gostaria muito de Joy-Cons transparentes. Eu acho que seria muito legal. Você ia poder ver o Joy-Con por dentro destruído, né, com um drift, né, e você não precisa nem se preocupar se ele tem ou não. Você ficava vendo a poeira dentro. Eu queria que o Switch fosse... Até... Lembrando do início do anúncio do Switch, falava que ele é o que pegou tudo de todos os outros consoles. Gostaria de ver o Switch com todos os controles. Então, ou um controle de 64 para Switch, ou um controle... Acho que o que eu mais gostaria era um controle que o Switch suportasse o controle de Wii. Para poder jogar o Pikmin 4 que eu tô esperando até agora, né, Lucas? Não dá spoiler, não dá spoiler. Ah, era o fácil, não era? Era o fácil, velho. Era fácil que estamos 2 anos aqui na facilidade. Não me julga, eu não fiquei em último. Ai, meu Deus. E quem tá em último não pode se defender aqui, logo. Próxima categoria. Categoria que ninguém se importa, categoria mobile. Primeira pergunta. Algum jogo vai ser cancelado? Eu vou reformular essa pergunta. Dr. Mario vai ser cancelado? Não, porque não. A Nintendo não desiste fácil das franquias dela com o Mario na cara. É, eu acredito que não também. Que Mitomo foi. Eu só acho Mitomo que... não tem o Mario. Eu acho que essa resposta aí tá mais na parceria do que com a Nintendo. Acho que a Line vai querer ficar continuando esse jogo aí, porque a Line é muito grande pra ter o jogo fracasso e desligar os servidores, sei lá, um ano e meio depois? Um ano, né? É um ano, mano. É. Novo jogo da Nintendo. Aqui. Novo gacha da Nintendo. Kirby, e você coleciona as transformações dele. Eu chuto Zelda e é isso. Não preciso explicar o que é o jogo? Ou é só a franquia? Não, não. Se você quiser especificar se vai ser gacha ou não, pode, sei lá, já que o Jomon especificou. É, eu chuto gacha de Zelda. Ah, então tá bom. Então, aqui concordamos que a Nintendo só lança gacha a partir de agora, né? É o que dá dinheiro. Dá dinheiro. Você lançou Dr. Mario, Mario Kart, o que que... O céu é o limite agora. Não, até, eles podem pegar até Excite Bike e fazer gacha, sabe? Lançar os pilotos com cores diferentes. Acho que até isso é dar dinheiro. Enfim. Dá dinheiro, mas não dá tanto dinheiro, que a Nintendo não consegue chegar nos top 10. Acho que só com Pokémon GO que é da Pokémon Company. Atualmente, no que conta no mercado mobile é o top grossing, né? Que é os jogos que... com dinheiro os jogos fazem nas microtransações e etc. Atualmente o ranking é Fire Emblem Heroes em primeiro com 600, Animal Crossing Pocket Camp com 111, Dragalha Lost com 106, Mario Run com 74 e Mario Kart com 37. É Mario Kart Tour. Vocês acham que esse ranking continua assim? Até, sei lá... Vou colocar aqui que a base de dados é aquele site Sensor Tower, tá? Então eu vou pegar a última publicação deles no ano. Qual que vocês acham que o ranking continua na mesma? Ou vocês acham que o ranking muda? Enumera aí vocês. Eu acho que troca Animal Crossing pra Dragon Lost vai virar o segundo. E o resto ali vai manter mais ou menos... O final é como? Dragalho Lost em terceiro, Super Mario Run em quarto e Mario Kart em quinto. Qual a diferença entre Super Mario Run e Mario Kart? 74 pra 37. Lembrando que Mario Kart fez 37 em um mês. Eu acho que Mario Run cai pro último, Mario Kart sobe um ali, Dragalho Lost sobe, aí vai ficar Fire Emblem, Dragalho Lost, Animal Crossing, Mario Kart e Super Mario Run. Considerando só esses aí que a gente que tem agora. Eu acho também que o Mario Kart vai passar o Mario Run, mas eu não acho que o Dragalha passe o Animal Crossing. Ainda mais, se eu não me engano, recentemente o Dragalha Lost perdeu uma base de usuários. Começou a decair. Você sabe que Dragalha Lost e Animal Crossing eles já viraram, né? Tipo, acho que dados de julho o Dragalha Lost tava na frente. Aí depois Animal Crossing passou de novo. Ah, vai ser vira, mano. Mas aí vai virar e vai virar. A tirada tá minha, Vai virar, vai desvirar e vai continuar, você vai ver. E Dragalha Lost é o jogo que mais rende por pessoas, né? Por download. Eu concordo... não sei. Eu vou botar fé aqui. Eu acho que Mario Kart tem tudo pra estourar e vai ficar, sei lá, em terceiro. Isso não é mais previsão, é fanboyzismo. E qual que desce? Não, é que eu acho que em um mês eles fizeram cash de Mario Kart Tour 37 com o Gold Pass. Eu acho que algumas pessoas vão continuar colocando dinheiro. Então, eu acho que esse modelo ele encaixa, sabe? Acho que vai. Acho que a gente não viu todo o potencial do. Da rentabilidade do Mario Kart Tour. E ainda na aposta no multiplayer, né? Talvez o multiplayer revitalize esse jogo. Qual que é o desejo de vocês pro mercado que ninguém se importa? Eu quero paz. Você não tem mesmo, João? Não, eu só quero não precisar jogar nada pra falar no podcast, mas provavelmente não vai acontecer isso. Eu vou ser bem sincero que pra mobile, Jeff, eu também não tenho. Se bem que aquele Zelda que falei, se tivesse, ia ser maneiro. Puta, mais um gacha não, eu já... Ele quer a Zelda de biquíni, né, velho? Pelo amor de Deus. Não, mas se bem que eu já tô satisfeito com o Dragalha Lost, então não preciso de nada, sou uma pessoa também que está satisfeita. Acho que o Lucas poderia pedir portar Dragalha Lost pro Switch, né? Não precisa. Ah, eu acho que crossover de Zelda em Dragalha Lost, hein? Ah, isso é uma boa. Eu gostaria que a Nintendo tentasse um modelo diferente de assinaturas. Eu acho que o Gold Pass ninguém gostou, mas talvez, sei lá, uma assinatura para 5, 6 jogos da Nintendo. Tirar a parte que deixa muita gente afastada. Eu gosto de gacha, mas eu entendo quem não gosta. De ter um jogo mais completo. talvez com menos coisas, acho que seria interessante. Não acho que a Nintendo vai fazer. Acho que Gacha, nem acho que ela deve fazer. Mas é só um sonho. Vamos para a próxima categoria. A categoria Nintendo Direct, E3 e afins. A primeira pergunta mais importante. Doug Bowser vai aparecer em outro Direct? Acredito que sim. Eu acho que não. Eu acho que os diretores atuais da Nintendo, assim como... Meu Deus, qual é o nome do presidente atual do Japão? O Furukawa. Assim como o Furukawa, ele não aparece nos... Que eu lembro, ele não aparece nos Directs, o Doug Bowser, ele não vai tentar fazer a mesma coisa que o Red. Ele vai deixar os outros caras fazer a galera da Treehouse, normalmente, na frente. Eu quero que vocês comentem, sei lá, uma abertura de um Direct que vai acontecer. Eu tenho a abertura perfeita, vai ser assim. Vai aparecer uma melancia na praia, aí todo mundo vai surtar falando, puta, é Mario Odyssey 2, porque teve aquela imagem com o Mario comendo a melancia, com duas sementes na cara. Já era, fechou. Aí vai aparecer uns Pikmins andando e vão pegar a melancia e fugir. Aí Pikmin 4 é anunciado. E o meu segue justamente o contrário do seu e continua e mostra Super Mario Odyssey DLC Super Mario Odyssey 2. Mas é a continuação, ou como DLC ou como jogo de Super Mario Odyssey. Eu gostei mais do Lucas, acho mais interessante. Não, eu acho muito melhor, mas eu não acho que vai acontecer. Só pra dar um tapa na cara de todo mundo, né? E agora, um encerramento, pode ser um encerramento ou One More Thing deles? A Nintendo vai fechar um Direct com o quê? Eu começo, então, eu acho que o último personagem, vai ser o último personagem de Smash, que vai ser a Cosmos, e vai terminar dando uma silhueta dos seus personagens, senão falando, os seus personagens estão logo aí, e provavelmente vai ser coisa de E3. Então eu chuto isso, que é o anúncio do quinto, já falando que o sexto vai vir. Vocês estão falando que vai ter um Fighter Pass 2. Acho que o Fighter Pass 2 é mais fácil. Eu acho que eles vão ter que anunciar algum tipo de port ainda. Então, no final, eles vão mostrar o Super Mario 3D World Deluxe. Nossa, mas esse é o fechamento, velho? Só pra fazer uma coisa um pouco diferente, né? Eu não queria falar também personagem de Smash. Eu acho que dá pra encaixar isso aí que o Lucas falou. Se você jogar 3D World pra, sei lá, janeiro ou março de 2021. E foi isso que aconteceu com o Xenoblade, né? Acho que Xenoblade pode fechar, acho que Mario 3D World também pode. Eu acho que faz sentido o que o Lucas falou. E o personagem Smash no meio, igual aconteceu com o Terry, porque eles não acham que é tão revelador assim. Não, no meio vai ser o update Ring Fit. Pro Smash? ou uma versão 2.0 de Ring Fit. Vai ser alguma expansão de Ring Fit, alguma coisa, ou você poder usar o anel em outros jogos da Nintendo, alguma coisa assim. E a última pergunta que eu não sabia onde encaixar, é pergunta de loja, eu adoro loja. A Nintendo lançou nesse ano a Nintendo Israel, que eu não sei como eles chamam, eles só chamam de loja da Nintendo, que tem em Israel. Acho que no aeroporto de Israel. A Nintendo lançou o Nintendo Tokyo esse ano. Tem o bootleg de Nintendo Xangai, que os caras colocaram Nintendo Xangai e depois taparam o nome, né? Porque era uma loja não oficial. E qual que é a próxima cidade a receber Nintendo? Ou vocês acham que não vão ter? Respondendo, eu acho que não vai ter. Eles já gastaram bastante com a de Tóquio. Eles vão... analisar o que vai dar de resultado lá. Provavelmente vai vender muita coisa, né? E aí pra 2021 talvez tenha outra. Eu chuto tudo na Austrália, Nintendo Austrália. Eu chuto Nintendo Kyoto, porque tem que ter uma loja na casa deles. Um bom chute. O Jeff só faz isso aí pra ele acertar. Não, eu só faço isso pra eu perder mais dinheiro, na verdade. Aquelas coisas assim. Enfim, vamos para a próxima categoria. A categoria que eu adoro, e acho que vocês nem tanto, a categoria vendas. Ah, não. Puta que me pariu. Eu até desisti na do ano, desse ano. Você... Sabe o que foi engraçado, Lucas? Que quando eu perguntei, era o Mario falou 33, o Jomon falou 34. Se você não pensasse e só falasse 35, você teria acertado. Então eu vou esperar o Jomon responder e vou adicionar alguma coisa em cima dele. É, escalar, ficar escalando. Então vou ter que ser absurdo pra você errar pra cima. O Switch em 2 anos e meio vendeu 41 milhões. É, só pra constar aqui, eu vou pegar os dados de setembro, tá? Porque a Nintendo ela lança o relatório em outubro, então os últimos dados oficiais que eu vou ter do relatório de vendas é setembro. Em 2 anos e meio até setembro de 2019, a Nintendo vendeu 41 milhões de Switches. Contando Lite junto? É, contando Lite junto. Qual vai ser esse número no final de setembro de 2020? Quanto foi a... qual foi a variação de um ano pro outro desses últimos aí? Ah, eles tinham estimativa de vender... Quanto que era? Eu acho que era no ano fiscal... pior que agora eu não lembro. Eu acho que no primeiro ano eles conseguiram 20, alguma coisa. Eles estão em média de 20 milhões. Eu chuto 60 milhões. Vai, uns 60... uns 60... 57 milhões, vai, eu chutei isso aí. Até o final do próximo ano fiscal. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu tô tentando fazer uma média do que tá acontecendo. 67? Deixa eu ver quanto que eu vou calcular. Não, 57. Ah, tá. Tá com 41. Eu chuto... talvez porque vai sair os próximos consoles. Não, não vai influenciar. Vai sair no final do ano o PS5 e o Series X. Acredito que chegue a uns 55. Quanto que vai vender Animal Crossing nos primeiros, acho que lança dia 20, então eles vão fechar o ano fiscal, o relatório vai ser tipo, Animal Crossing vai ter 10 dias pra aparecer no relatório da Nintendo de final do ano fiscal. Quanto você acha que Animal Crossing vai vender nesses 10 dias? Tem algum dado aí de parâmetro, não? Dado de parâmetro, sei lá, Pokémon em 10 vendeu 2? 3? Não sei. Tá, então essa é bem mais absurda. Então eu acho que vende... eu acho que vende 2 milhões. Eu chutaria por aí também. Eu acho que 3 seria muito e 1 seria muito pouco. Então 2 milhões. Quebra aí. Uns 2 milhões e meio. Atualmente, o top 5 da Nintendo é Mario Kart 8 com 19, Smash com 15.71, Mario Odyssey com 15.38, Zelda Breath of the Wild com 14. Let's Go com 11, aí depois vem os jogos da Casa dos Baixos de 10 milhões. Só apontando, sei lá, Sword and Shield com 6. Como vocês acham que fica esse top 5 no final de setembro de 2020? Eu não sei se eu vou estar sendo condizente com o que eu falei antes, mas eu acho que o Sword and Shield passa o Pokémon Let's Go. Não, vou ser condizente. Só passa o Pokémon Let's Go, vai ficar ali. Zelda... Quem tá entre Smash e... e Zelda? Super Mario Odyssey? 15 e pouco, né? Então eu acho que sai Pokémon Let's Go e entra... Pokémon Sword and Shield e o resto vai manter. Eu não sei, eu acho que talvez o Let's Go mantenha. O fato de ter o Pikachu e Eevee na capa, acho que convence muita gente a comprar. Então, eu não sei se o Sword and Shield vai bater esse. O Mario Odyssey e o Smash estão quanto? Desculpa, 15... Os dois é 15, Smash é 71, Odyssey é 38.38. Tá, eu acredito que tem chance do Odyssey passar o Smash. Então vai inverter Smash com o Odyssey. Mario Kart vai manter no topo. E Zelda mantém no lugar pela lógica, né? Sim, eu tava pensando. Vai manter também. Vou ser um pouco conservador. Eu acho que vocês estão botando pouca fé em Sword and Shield. Eu acho que passa Zelda. Caramba. Eu tô botando pouca fé. Mas é porque eu tenho que ser... eu ia falar que ia passar Zelda, só que eu... não condiz com o número que você falou de 8 milhões lá, né? Eu não falei... eu falei exatamente que ia ser menos que Zelda, então... tô tentando ser condizente. Vamos lá. Próxima categoria, agora vamos falar de do que a gente gosta, jogos. Yay! A gente não tava falando de jogo até agora, né? A gente tava falando de economista. A gente tava falando de economista e de gastar dinheiro. Enfim. Listei alguns jogos aqui, não listei todos, que eu acho bem provável que saia, não necessariamente no ano que vem, mas que saia no futuro próximo. E vou perguntar e vocês falam se vocês acham que vai aparecer em 2020 ou não. É Super Mario Odyssey 2, que nem a continuação de Zelda. Não. 2020. Próximo jogo do Kirby. Que Kirby sai todo ano. Vamos considerar um jogo do Kirby de $60. Pode ser. Eu acho que não. Quanto tempo tem o Star Allies? Já vai fazer o segundo ano. Segundo ano, né? Então... Kirby geralmente sai no final de vida outro, né? Kirby sai toda hora, Luiz. É, sai toda hora. Eu não tinha pensado, mas agora... Tá, pode ser um Kirby, vai. Eu chuto que vai ter. Eu acho... Mas qualquer Kirby, pode ser qualquer... Tipo, é $60. $60, é um jogo full de isso. Kirby pro Switch. Não vai sair. Se fosse Shop, é só dos 500. Splatoon 3. Não vai sair. Não, também não boto fé. Mario Golf. Vai sair. Vocês têm algum embasamento? Porque é muito específica a pergunta e o João falou com tanta convicção. O meu embasamento é a Nintendo. Meu embasamento é o seguinte. Todos os jogos de os consoles 3D da Nintendo, ela lança Mario Tennis primeiro, depois Mario Golf. Eu não sei se no Nintendo 64 é essa ordem, mas é um jogo muito fácil deles fazerem dinheiro. O Mario Golf é um jogo muito rentável. Eles pedem pra Camelot fazer qualquer coisa e vende, velho. Eu chuto que não. Isso aqui eu coloquei só como piada, tá, vai? Mas talvez, vai. Eu vou considerar como uma franquia ativa. Star Fox sai em 2020? Não, porque eles gostam de fazer só aquele charme que vai ser o último da franquia se não vender bem. Aí não vende bem e continua lançando a franquia. Você tá falando de jogo solo deles ou fazer aparição em outro jogo? Jogo solo. Ah, jogo solo não. Eu acho que não vai sair. E o remake de 3D World? O Deluxe? É, algum remake do... Aí eu falo, não vai sair, né? Eu falei que ia ter no meio da Direct, no final. Eu acho que é. Não, mas você pode falar que esse jogo é pra 2021. Né? Isso não contradiz o que você falou. Eu tô perguntando em 2020. Tá. Se ele lança ou não. Eu vou botar pra 2020, porque tem que ter mais ports aí. A gente teve o New Super Bros. E o Deluxe, eles viram que Mario vende. Mario 3D não vende tanto quanto 2D, né? Mas mesmo assim tem que ter. E não vem. Porque vai vir Super Mario Odyssey. Agora eu coloquei um que fizeram... Eles deram adeus a Box Boy e depois teve jogo. Então vamos lá, Pushmo. Ou variações... era Pushmo? Qual que eram as outras? Eu não lembro. Nossa, não era Pushmo? Ficou Pushmo? Não lembro se tinha outro mo. Não era Stretchmo? Não sei. É verdade, tem Stretchmo, é verdade. Tem esse aí mesmo. Algum jogo da franquia Pushmo sai? Vamos ver aquele gordinho. Eu não sei o nome dele. Eu nunca joguei e não acho que vai sair. Eu acho que sai tão na surdina quanto foi o Box Boy e Box Girl. E com multiplayer incluso por causa dos Dracons. E vai ter o Spirit no Smash. Só que já tem, já, né? Acho que já tem. WarioWare. Não. Não sai. Style Save. Ainda não. Também acho que não. Isso é 2021. E Rhythm Heaven. Eu acho que sai. Eu duvido bastante. Eu boto fé. Tá bom, esses foram os jogos que eu listei, claro que eu fiz mais essa lista baseada em franquias ativas, que saíram, sei lá, no Wii U, no 3DS, e quantidade de vendas, se eles venderam bem ou não. Não quis colocar Mario e Luigi por causa do que a gente já comentou, né, da Alphadrim. Agora, a última categoria é que vai mostrar que vocês realmente entendem de Nintendo, é a categoria de previsão de line-up. De maneira geral, a Nintendo lança, sei lá, entre 10 a 12 jogos first party ou coisa do tipo em torno do ano. A gente já sabe que Tokyo Mirage Sessions e Animal Crossing ocupam o calendário de janeiro e março, respectivamente. Eu vou pedir para vocês preencherem o miolo, o resto do calendário, com 5 jogos de meio de ano e 3 jogos de Holiday Season. Calma, mas aí dá um erro, porque a gente tem 2, aí a gente vai dar mais 8, aí daria 10, então falta 2 meses. Então 2 meses vão ficar sem nada, né, nas nossas previsões. Mas dá, 2 meses geralmente eles cagam. Não, mas é só, quando eu falo 10, é só uma base de mais ou menos, entendeu? Eles podem lançar mais, não é que eles lançam um jogo a todo mês, sempre. Enfim. Beleza. Vamos lá, então. Lucas, quer pegar e fazer em ordem, assim, mensalmente pra gente? Não, mensalmente? Putz. Não, a gente chega a falar alguma... No seu calendário vai ter coisa em março? Março vai ter, né, Animal Crossing. Em abril vai ter alguma coisa? Em abril? Então faz sem data mesmo, vai. Eu posso falar os meus, pô, então? Pode, pode falar. Tá bom. Eu aqui, ó, tava arrumando. Deixa eu ver se eu coloquei 5, beleza? Miolinho. Mario Golf vai ser em maio. Pra mesma data ali. Eu acho que era a mesma data do Mario Tennis. Metroid Prime Trilogy em junho. Por isso que eles vão falar de Metroid Prime 4. Bravely Default 2 em julho. No More Heroes 3 em agosto. E Xenoblade Chronicles em setembro. É, de miolo... acho que pode ter No More Heroes 3, Xenoblade Remake, Bravely Default 2, Rhythm in Heaven e eu, lá pro final, vai, Bayonetta 3. Eu gostei da lista de vocês dois. Acho que tá bom. Eu concordo com o Jomon. Esse é o ano de Mario Golf. O ano de Mario Golf, o bagulho nasce em maio, né? eu não acho que é maio, eu acho que é junho. Junho, pode ser. Eu acho que é junho. É, Xenoblade, eu não sei se foi uma estratégia, mas achei que eles iam repetir dezembro. Acho que lança esse ano, eu concordo com o Lucas, só acho que é dezembro. Eu também falei, mas pode ser setembro. Ah, não, assim, eu falei os miolos só, né? É, você falou de miolo, sim. Eu falei setembro. Ah. E agora, três títulos de Holiday Season, que é Holiday Season considera outubro, novembro e dezembro. Eu coloco o Mario 3D World Deluxe, pode vender pra cacete. Uma nova versão do Pokémon. E só não, pelo. Tem que especificar. Ah, a terceira versão que eu citei lá no começo do cast. E só pelo meme o Pikmin 4. Os meus são. Eu já coloco até mês, porque eu já sei que a Nintendo faz cagada. Pokémon da Monty Pearl em novembro, junto com o Bafinho Selvagem 2. E Super Mario Odyssey em outubro. Só pra o Jeff começar a chorar no final de ano de novo, que ele tá complicado de jogar as coisas. Eu acho que Zelda atrasa. Zelda tinha que sair junto com os lançamentos dos outros consoles, mas se tem uma coisa que acontece, é Zelda atrasa. E se eu for colocar Xenoblade em dezembro, não sei se consegue lançar dois jogos em novembro e dezembro. Eu acho que Pokémon sai, acho que Pokémon é quarto. Acho que Let's Go não precisa ter outro, pelo menos por enquanto. E eu acho que, e pra mim, o título que tá faltando aí é Super Mario Party 2. Super Mario Party 2 é o mesmo esquema. Mario Party é uma franquia que lança muito, que tem um volume muito grande de jogos. E ter um Mario de festa no final do ano sempre... sempre faz estrago. Eles lançaram o Mario Party ano retrasado, eles lançaram Mario e Sonic. Claro que eles não têm tanto controle, que é por causa da SEGA, mas é tudo meio que condiz em ter um Mario no final do ano. Mas o Super Mario Party não foi setembro? Foi outubro. Foi outubro, ah. Então por isso que é verdade, meu. O 3DS teve um monte de Mario Party que eu esqueci, né? Star Rush, o 100, nossa. Não, foram dois. Não, o Island Tour. Nossa, eu esqueci completamente. Então, eu ignorei muito o Mario Party no 3DS. Isso sem contar que o 3DS tava junto com o Wii U, né? Então eu não salvo as... E foram dois no Wii U. E foram dois no Wii U. É, por isso que então eu coloco... A fábrica de Mario Party tá esquentando aí. Eu acho que Super Mario Party 2 é uma boa aposta pro esse ano. Enfim, essas foram as previsões aqui. Vocês querem colocar alguma coisa que eu esqueci? Sei lá, alguma previsão aí mais brilhante aí que vocês têm em mente? Jogo que vai lançar... Eu não pensei. Jogo que vai fazer lançamento na E3. Vai Shadow Drop na E3. E eu sempre vou votar em Mother 3. É Mother 3, tá, gente? A resposta correta é essa. Eu acho que pode ser Rhythm in Heaven mesmo, um jogo que eles podem mostrar e, tá aí pra comprar, porque, eu não sei, ele se encaixa muito nesse sentido. Igual aconteceu já. É exatamente. Mega Mix foi exatamente isso. Ai, caramba, Shadow Drop da E3? Shadow Drop da E3, muitos meses antes da E3 começar. Vai ser um outro Kirby estilo diferente, com um estilo de monetização diferente. Acho que eles gostam de cagar Kirby. Eu pensei em mais um aqui, hein, mano. O Hollow Knight Silksong. Não é impossível. Se os caras querem bater bem. É, pode ser. E eu tenho uma. Qual é um jogo muito ruim pra eles apresentar no começo da Direct, Jeff? Você acha que vai começar? Tipo quando teve Diamond Cross Machina numa E3 lá. Você acha que vai acontecer esse ano? Eu espero que não, mas a Nintendo sempre me surpreende. E jogo ruim, talvez eles vão... Ai, fica difícil pensar que... Eles vão abrir a E3 com... que eu não sei. Eu acho que eles abrem a E3 mostrando o Zelda o tempo inteiro. O Bafinho Selvagem 2, talvez. Eu não sei se seria ruim pro Jeff. Não. pra ele seria ruim. É um jogo que eu não gosto. Eu só acho que... Aliás, eu gostaria que eles lançassem Breath of the Wild 2 esse ano. Mas eu acho que eles vão cagar no lançamento, porque Zelda sempre atrasa. Essa é a minha única justificativa. Bom, então, é isso. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Eu tô aqui sempre tentando melhorar. Aliás, eu quero dicas aí. Como é que vocês fazem? Vocês acham que eu posso melhorar esse quiz? Porque... em 2021 vai ter outro. A gente ainda vai estar. A minha previsão é que vamos estar todos vivos e saudáveis. Eu espero que essa E5 se realize. e continuando a produzir aqui na Estação 64. Espero que vocês, ouvintes, também não nos abandonem nesse ano. Acho que vamos tentar manter a comunidade viva, que é importante. E um bom ano novo pra vocês. É estranho falar isso se a gente tá gravando no passado, né? Uma merda. Mas é isso. É um bom início de ano e estamos aí esperando pra errar mais uma vez. E vamos na fé que Pikmin 4 sai. Ou não. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.